DJ Thiago Digital, o DJ mais contagiante do momento. E o mundo nem girou, você já tá na sofrência, tomando solidão com esquigela e carência. E o mundo nem girou, você tá arrependido, tá sentindo na pele tudo que fez comigo. Aponta, prepara, prepara, prepara e atira, e atira, e atira. Achou que aquela criança inocente nunca poderia crescer. Os outros a sua chance, agora só resta lembrar que aquele copinho cheiroso você nunca mais irá poder tocar. Chora não, bebê, o tempo vai passar, você vai viver em outros braços. Chora não, bebê, você já me perdeu, me perdeu, me perdeu. E o mundo me girou, você já tá na sofrência, com esquigela e carência. E o mundo me girou, você tá arrependido, tá sentindo na pele tudo que fez comigo. Tomando solidão com esquigela e carência. E o mundo me girou, você tá arrependido, tá sentindo na pele tudo que fez comigo. Dona Guido Teixeira, cê deixa picô. Achou que aquela menina inocente nunca poderia crescer. Usou todas as suas chances, agora só resta lembrar que aquele copinho cheiroso você nunca mais irá poder tocar. Chora não, bebê, o tempo vai passar, você vai viver em outros braços. Chora não, bebê, você já me perdeu, me perdeu, me perdeu. E o mundo me girou, você já tá na sofrência, com esquigela e carência. E o mundo me girou, você tá arrependido, tá sentindo na pele tudo que fez comigo. Tomando solidão com esquigela e carência. E o mundo me girou, você tá arrependido. Comigo. Dale, DJ Thiago! Aumentezinha, cobalo! O performático DJ Thiago Digital. Cada portaria! Mas eu penso em você. Toda noite saio pra curtir com a galera, tentando tirar você da mente e do coração. Mais uma vez a tentativa sem sucesso. Posso até beber, me envolver, mas te esquecer é a ilusão. Quanto mais eu meto uísque na minha mente, ela me faz lembrar da gente, aí eu choro de saudade. Quanto mais o meu coração fica embriagado, fica batendo acelerado, ele não tem piedade. Traçãozinho vagabundo, quanto mais bebo, embriago ele, quanto mais eu penso em você. Neto Barro, J. Reis, Cabeção, Ranieri, Jair do Conde, Zina de Rio. Quanto mais eu meto o uísque na minha mente, não me faz lembrar da gente, aí eu choro de saudade. Yeah. boca me chamou pra realizar um fetiche. Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite. A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche. Eu me dei bem, eu me dei bem. Tô tipo cachorro no osso, final mesmo quero ficar orgulhoso. Eu me dei bem, uma morena e um alô. Ela fez uma vez, adorou. Se embora, se mandar é o quê? Eu era Miss Leparado, rapaz. Agora eu era amiga dela. Eu era amiga dela. Agora eu era amiga dela. Eu era amiga dela. Eu era amiga dela. Eu era amiga dela e um azulzinho. Ah, meu! Parece loucura, amigo, que eu vou te contar, por favor, acredite. A mina que eu fico é louca, me chama pra realizar um fetiche. Meu deputado! A mina que eu fico era o baratório, maluco, doido da lixina. Me dei bem, eu me dei bem. Foi tipo cachorro no outro, pinhão pelo vento, ficou orgulhoso. Eu me dei bem, uma morena e uma loura. Ela fez uma vez, adorou. Segunda-feira acordo cedo para trabalhar. À noite a faculdade não me deixa descansar. É só correria, tem problemas todo dia. Oh, que agonia, oh, que agonia. Minha vida amorosa está uma decepção. Tô largada, tô jogada, vivendo de solidão. Já cansei de fantasias, não suporto mais mentiras. Oh, que agonia, oh, que agonia. Mas eu sei que o meu sofrimento pode se acabar. Vou reunir os meus amigos pra viver morar. O meu fim de semana chegou. Minha fala começou, sextou, sextou. Hoje ninguém me acha, o celular descarregou, sextou, sextou. Só chego de manhã agarrada com o novo amor, sextou, sextou. Segunda-feira acordo cedo para trabalhar. À noite a faculdade não me deixa descansar. É só correria, tem problemas todo dia. Oh, que agonia, oh, que agonia. Minha vida amorosa está uma decepção. Tô largada, tô jogada, vivendo de solidão. Já cansei de fantasias, não suporto mais mentiras. Oh, que agonia, oh, que agonia. Mas eu sei que o meu sofrimento pode se acabar. Vou reunir os meus amigos pra me comemorar. O meu fim de semana chegou. Minha fala começou, sextou, sextou. Hoje ninguém me acha, o celular descarregou, sextou, sextou. Só chego de manhã agarrada com o novo amor, DJ Thiago Digital, o homem é bom, o homem é espetacular. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e bem me pede pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior. Joga em cima. Agora você está aí de camarote. Eu bebendo gelo e tomando cirote. Curtindo na balada, soltando o virote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora você está aí de camarote. Eu bebendo gelo, curtindo na balada, soltando o virote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não. Ei, não dorme na aula não, filho. Carnaval de Salvador tem safadão. Pirraça, circuito marrondinho. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez, bem me fez pra voltar. Vai! Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu sonhos que um dia sonhei. Você, você merece o tipo de pior mulher do mundo. Agora você está aí de camarote. Eu bebendo gela, tomando cirote. Curtindo na balada, soltando o virote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora você está aí de camarote. Eu bebendo gela, tomando cirote. Curtindo na balada, soltando o virote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. O performático DJ Thiago Digital. Daí, DJ Thiago! Serviu na música, viva na roupa e mata na patrão! E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Eu tô solteiro. Bota a aliança no bolso, vamos gastar dinheiro. Eu tô solteiro. Meu amigo Jonathan do sapato quer pisar com classe. Tem que usar o Jonathan, o homem do sapato. Especialmente pra quem é comprometido. E pra cair na farra, sai de casa escondido. Quando eu era novo, eu não podia gastar. Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar. Pra mulher sacada, presente é um calmante. Não deixo lá de cá se nem abandonar a amante. Eu tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo. Apaixonado em casa e na rua, parabéns. Tá aí, vai! E bota a aliança no bolso, vamos gastar dinheiro. Eu tô solteiro. DJ Thiago. Me disse é verdade, me disseram que está casando. Tu não sabe como estou sofrendo. Escuta aí o que eu vou te dizer. Vieram falar que há tempos você via me enganando. Já tava até fazendo outros planos. E que um dia me deixar. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia cê me enganar. Cê não sabe o que é amar. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia cê me enganar. Cê não sabe o que é amar. Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei. Somente a você dei todo o meu amor. Mas você não cuidou. Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei. Somente a você dei todo o meu amor. Mas você não cuidou. Tô chorando por ti, sofrendo por ti, bebendo por ti. Você nem aí, foi só eu me entregar pra você me deixar pra lá. Tô chorando por ti, sofrendo por ti, bebendo por ti. Você nem aí, foi só eu me entregar pra você me deixar pra lá. Me disse é verdade, me disseram que está casando. Tu não sabe como estou sofrendo. Escuta aí o que eu vou te dizer. Vieram falar que há tempos você vinha me enganando. Já tava até fazendo outros planos. E sabe um dia ia me deixar. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia cê me enganar. Cê não sabe o que é amar. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia cê me enganar. Cê não sabe o que é amar. Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei. Somente a você dei todo o meu amor. Mas você não cuidou. Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei. Somente a você dei todo o meu amor. Mas você não cuidou. Tô chorando por ti, sofrendo por ti, bebendo por ti. Você nem aí, foi só eu me entregar pra você me deixar pra lá. Tô chorando por ti, sofrendo por ti, bebendo por ti. Você nem aí, foi só eu me entregar pra lá. DJ Thiago! Nossa! Silvio Sobrana! Você diz que me odeia, mas ao me tirar a boca tá. E quando vai fazer amor, para com uma voz tão rouca. Tá louca, tá louca, vai. Fica me na batalha do morro. Vai, vai. Eu mesmo tracido da opção laser. O telefone tá tocando, já é de madrugada. Será que é você que diz que eu não valho nada? Escuta minha voz e depois desliga. E aí como é que é? Me diz aí como é que fica. E não perto as amigas e diz que eu não presto. Que não quer mais viver nem pintar na sua vida. Acaba com essa besteira, sei que tu tá afim. Quem manda um paredão é meu amigo Badinho. E você diz que me odeia, mas não me tira na boca. Vai! E quando vai fazer amor, fala com a pessoa louca. Respira meu Badinho lindo. E você diz que me odeia, mas não me tira na boca. Vai! Vai fazer amor, fala com a pessoa rouca. Bora, Júlio, vai dar de meu lorim. Meu amigo Sassá, meu amigo, a maior rapina do estado do Rio Grande do Norte. Parque Digital. Bora, vamos, né? O telefone tá tocando, é de madrugada. Será que é você que diz que eu não valho nada? Escuta minha voz, Saldanha foi e veio aqui. Bate e volta do avião. Liga pra tuas amigas e diz que eu não presto. E não quer mais viver em pintado na sua vida. Acaba com essa besteira, sei que tu tá afim. Se liga na pegada, vi tu César é meu gordinho. E você diz que me odeia, mas não me tira na boca. Ai. E quando vai fazer amor, fala com uma pessoa rouca. Tá louca, tá como dói. E aí? Entrego o coração. Você nem toma não. Aula. E aí? E ela não quer. Pinta e bota com você. Machuca e diz foi sem querer. É difícil de entender. Eu bem que te avisei, meu bem. Se você me ama, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pensei antes de fazer qualquer besteira. Não sou vingativo, não. Não é que eu queira devolver a traição. Quem sabe um dia eu posso até te perdoar. Quem é para esse? Avião zero, joga a mão e canta. Eu quero ver o quê? Alguém que nos engana. A gente quebra a cara. A dor machuca o coração. Senti no coração. Poxa, só nós gravando tudo, Tinho CD. Tinho? Meu amigo Lucas Braga tá rodando o Brasil de avião. De Fortaleza para o Brasil, Zéu, Zéu, Lucas Braga, o que não é brega. Da RC. JRC. Poxa, como dói. Quanta gente se dá demais. Entrega o coração. É difícil de entender. Eu vim te avisei, meu bem. Se você me ama, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pensei antes de fazer qualquer besteira. Eu não sou vingativa, não. Não é que eu queira devolver a traição. Quem sabe um dia eu posso até te perdoar. Mas vou ficar com alguém. Tiago Digital, tem peso, tem moral. Saca Praia, a marca que veste DJ Tiago Digital e seu show profissional. Quero ouvir, vai. É quem me vê desse jeito. Tristeza, angústia e solidão. Eu posso até ter meus defeitos, mas eu não mereço. Eu sou humano e tenho coração. Vem que vem, vem, vem, vem. Olha, eu jurei dar amor pra alguém. Mas me deixou jogado chorando. E mas eu não sei viver num mundo assim. E quem quiser tomar conta de mim, eu tô aqui na arraiada com mais de Chica. Quem tá solteiro, levanta a mão. Por isso eu vou fazer um pedido. Quem aqui vai me... Quero ouvir vocês! Diz, diz, vem! Ô, minha data aqui, eu tô sofrendo. E depois que ela me deixou, pega eu, cuida eu. Minha data aqui, eu tô querendo colinho. Tô carente de amor. Eu jurei dar amor pra alguém. E ela jurou me amar também. Mas me deixou jogado. Bonito! Eu tô assim. E quem quiser tomar conta de mim, eu tô aqui. Por isso eu vou fazer um pedido. Quem aqui vai me combatir? Amassar! Extraordinário está aqui, DJ Thiago Digital. Meu coração é de Belém. Você me amou, eu brinquei de amar, tive a chance de valorizar. Te odiei demais, você sofria, dei valor a uma vida vazia. Fiz muito mal, acordei, caí na real, vacilei, fui boba, sem noção. Eu estou em Belém pra dizer que meu coração é seu, é todo seu. Vamos lá no cartório, passar ele. Meu coração é seu, ele é todo seu. Vamos lá no cartório, passar ele pro seu nome. O melhor forró do Brasil. Eu estou em Belém pra dizer que meu coração é seu, ele é todo seu. Vamos lá no cartaz e passar ele. Meu coração é seu, ele é todo seu. Vamos lá no cartaz e passar ele. Eu vim aqui pra poder te falar que cansei de ficar no sofá, abraçada com a solidão. Thiago Digital, mixando sempre as melhores. E você não para de dançar. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia eu vou te esquecer, um dia alguém vai perceber o amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez, vai desaparecer. Nunca mais quero te ver, nem te entender. Dessa vez é pra valer. Segue o seu caminho, vai. Me deixa aqui sozinha, vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar, chorando vai me procurar aqui, pedindo pra voltar. Renovamente fortes promoções, Sara Barbarelli, Lazos Noroeste. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia eu vou te esquecer, um dia alguém vai perceber o amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. se te entender, dessa vez é pra valer. Vai, segue o seu caminho, vai, me deixa aqui sozinha, vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Só que você não deu valor, um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar aqui pedindo pra Tiago Digital, fazendo a onda pra galera. Eu não quero namorar, eu quero é beber, curtir, porque amar, tô fora. Tô cansada de sofrer, eu quero é viver, curtir, porque amar, tô fora. Sucesso novo do avião, a louca rapinha, Diamantes Longe. Gostei de me iludir, de me entregar, quebrar a cara, de dar valor. Melhor viver sozinha do que mal acompanhada. Se pega no meu pé, andar despreocupada. Eu parei de ser festa, de ficar em casa sexta, porque não merece. Quem que a minha mãe falou? Ninguém morre de amor. Não tô a fim de estresse, não tô a fim de estresse. Eu não quero namorar. Felicidade, a gente ia dando certo, quase foi realidade. Você foi meu quase amor, quase minha felicidade. A gente ia dando certo, quase foi realidade.

coragem, mas não. Eu tô vendo que você é outro gelo com luz. Cadê a sacanagem? Cadê a malandragem? Chegou na hora da galera. A notícia se espalhou. É muito. É muito gelo com luz. Tiago Digital, a pressão de Marituba. Cinco minutos e nada mais. Cinco minutos e assim verás. Olhando nos seus olhos que nunca menti. Dei todo o meu amor somente para ti. Cinco minutos e nada mais. Você é o meu mundo de amor e paz. Sou dessa mala, não se vá, amor. Te peço de joelho, fique por favor. Formático DJ Thiago Digital. Para as minhas amigas Gigi, Valesca, Loura, Tia já não veio. Tizia! Meu ex-amorzinho, acho que eu preciso te lembrar que você já passou. Nosso namoro acabou. A gente não tem compromisso, não é da sua conta se eu demorei. Eu beijei. Melhor você parar com isso. Pra cuidar da sua vida e me deixe em paz. Não te quero mais. Aquelas amigas que você me fez perder. Estamos na balada. Cadê a mulherada? Vem pra cima. Tô nem aí pra você. Quer saber? Um shot de tequila vale mais. Você, tô nem aí pra você. Vai viver, minhas amigas falem mais que desde você. Um shot de tequila vale mais do que

performático. Top DJ Thiago Digital. Agora o show é seu. Xandinho. E vamos lá, vamos beber que é mata fora, Solange. Fala, Paulinha Matos. Tamo junto e misturado. Vai agarrar, espera, minha. Meu amigo Bergman, fala pro Ditão e fala sua. Mais um fim de semana, a gente tá no meio do mundo. Solto na bagaceira, 100% vagabundo. Porque, dançando com o Luiz. O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo. Ai, mais um fim de semana, a gente tá no meio. Solto na bagaceira, 100% vagabundo. Porque, dançando com o Luiz. O carro é meu e o colosso. A gente aceita mais grandeira. Fiquei solteiro, tá? Otácio Neto, o playboy do Brasil. A gente sai é pra, aí cê trabalha é pra. Fiquei solteiro pra. Para uma fruta, vai pedir um engasso na boca. Abre, abre o porta-mala. Vai, vai. Olha que abre, abre, abre o porta-mala. A gente bebe e dança junto com a mulherada. Olha que abre, abre o porta-mala. Olha que abre, abre, abre o porta-mala. Bora, paiaca, bora, paiaca. O cara tá com duas voltas em cima de tudo. A pistola caçula. Bora, seu missão, tá careta. Meu amigo Adriano, tá com nós. Andara diz que o Sérgio é o inglês. Vai, vai. Bora, PG. Tem mais um fim de semana, a gente tá no meio. O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo. Mas um fim de semana a gente tá no meio do mundo. Solto na bagaceira, fica a porta bebendo, tenho certeza. Tá, não tá, Bodinho? Daqui a pouquinho quer comprar o povo, serve? A gente sai é pra, mas seu trabalho é pra. Fiquei solteiro pra. Cuidado comigo, Albertinho. É pra Valquíria Santos. Abre, abre, abre, abre, abre. Olha que abre, abre o porta-mala. A gente bebe e dança. Bora, Robertinho. Olha que abre, abre, abre, abre. Vai, vai. Olha que abre. Foi mal, chefe. Foi mal, chefe. Moleque, você desce. Safadinho, safadinho. Pense no homem safado, rapaz. Aonde eu chego é assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Onde ele chega é assim, safadinho, safadinho. Ele é safado, mas eu gosto muito. Marquei com uma, já tem outra me ligando. Uma me xinga, outra me beija, eu enrolando. Ah, é? Uma promete, vai tentar me esquecer. A outra diz que tá me amando. Mas não tô nem aí, podem me censurar. Cair na rede é peixe, eu quero é namorar. Eu não tô nem aí, quero é me divertir. Aproveitar a vida, eu quero é ser feliz. Safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Onde ele chega é assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Aonde eu chego é assim, safadinho, safadinho, safadinho, safadinho. Vem, vem. DJ Thiago Digital, fazendo a onda pra galera. O mundo dá voltas e olha eu por cima. Continuo apaixonado, mas agora pela vida. Com aquele seu desprezo, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego, eu tô solteiro. Renova, tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra ela, tchim, tchim, tchim, tchim. Que não me ligou, me deixou solteiro. Completa sua dose, copo pra cima, posição de melote. Prepara, prepara, mistura, mistura. Brindou, brindou, virou, virou. Oh, tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra ela, que não me ligou, me deixou solteiro. E olha eu por cima, continuo apaixonado, mas agora pela vida. Com aquele seu desprezo, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego, eu tô solteiro, renovado. Tchim, tchim, tchim, tchim, um brinde pra ela, que não me ligou, me deixou solteiro. Não sofro de amor, oh, tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra ela, que não me ligou, me deixou solteiro. Não sofro de amor. Pega o litro, completa sua dose, o copo pra cima. Prepara, prepara. Brindou, brindou, virou, virou. Tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra ela, que não me ligou, me deixou solteiro. DJ Thiago, criando para os outros copiarem. E aí? E cara de pau a sua, me ligar de madrugada. Depois de tudo que me fez, não dá pra acreditar. E ainda quer ficar comigo, e outra vez tentar me dominar com seu veneno. Lembra dos lugares, festas e viagens, eu deixei de ir por causa de você. Lembra daquela amiga gata que você me apresentou. É com ela que eu tô fazendo amor. Perdeu seu time, time. Quer me encontrar lá na balada Prime? Na área VIP com os top damando uísque, bonde e caixando. Perdeu seu time, time. Quer me encontrar lá na balada Prime? Solteiro sem ninguém pra atrapalhar. E você de blá blá blá. Perdeu seu tempo, tchau. Vou desligar. De madrugada, depois de tudo que me fez, não dá pra acreditar. E ainda quer ficar comigo e outra vez tentar me dominar com seu veneno. Lembra dos lugares, festas e viagens que eu deixei de ir por causa de você. Lembra daquela amiga gata que você me apresentou? É com ela que eu tô fazendo amor. Top DJ do Pará, performático DJ Thiago Digital. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão. Olha, novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão. Ó, acabou a brincadeira, atenção mulherada, nessa música vocês vão ter que descer até o chão. Que solinho descarado é esse, hein, Didizio? Hein, Didizio? É pra balançar! Olha, novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão. Olha, novinha vai no chão, novinha vai no chão. Pedindo pra tocar no paredão. E as novinhas tão subindo. Chegou! Chegou! Olha, novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão. Olha, novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão. E se eu quero poesia, eu escuto roupa nova, escuto o Djavan, os cara que eu sou fã. Mas eu tô novo e tô solteiro na balada, tô nem aí pra nada. Eu quero é curtir, eu quero é beijar no show do sapadão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão. Olha, novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão. Olha, novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão. Olha, se eu quero poesia, eu escuto roupa nova, escuto de Japão. Mas eu tô novo e tô solteiro na balada, tô nem aí pra nada. Eu quero é curtir, eu quero é beijar. E a galera vai dançar, e a galera vai dançar até o chão. DJ Thiago, aqui, sua festa fica completa. Novinha que eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. A cena tá embaixo, ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora ela cena até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de show. Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha outro só quer curtir meu som. Meu som é pau. Olha que meu som é pau. Olha que meu som é pau. Pau, pau. Vaguinho, tu quer o quê? Nossa. É o Leões. Eita. Olha que eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha, descendo até embaixo. Ela ficou virada com o meu pai. Cena até o chão, se eu desligar o som, faz cara de chão. Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Mas o que a Patricinha já ficou no pau, só quer curtir meu som. Ai, ai, meu som é pau, pau, pau. Meu som é pau, ah, esse. Meu som é pau, ai, meu amor. Olha, Rica, me dá com pau. Ai, meu bolsinho. Eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha, descendo até embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora era cena até o chão. Se eu desligar o som, ela pisca na de show. Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer curtir meu som. Pá, pá, pá, meu som é pá.